Ore ao Senhor nesse momento, irmão. Eu queria que você orasse ao Senhor e vamos orar juntos, num só propósito. Senhor, eu quero aprender mais sobre Ti, sobre os Teus mistérios, sobre as Tuas verdades. Não quero impedir nada daquilo que o Senhor quer revelar, realizar na minha vida. Eu quero não ser uma pessoa apenas que tenha dons, capacidades espirituais. Eu quero ser alguém que vive com a pessoa do Espírito Santo de uma forma tão pessoal, tão intensa, que os seus frutos brotem em mim dia após dia. E claro, Senhor, se manifeste em mim também os dons para a execução da Tua obra. Oremos ao Senhor assim, levante a sua voz e ore ao Senhor. Pai, eu quero viver contigo, Espírito Santo de Deus vivendo mesmo dentro de mim. Eu quero em nome de Jesus. Ô Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos inundando de conhecimento, de graça, de unção. Nós desejamos, Pai. Nesta manhã, nós colocamos a nossa vida e a vida de cada um dos nossos irmãos diante do Senhor e anunciamos com convicção e humildade na Tua presença. Nós não damos conta de caminhar como igreja se não for movidos pelo Teu Espírito. Nós não queremos executar nada como igreja se não for movidos pelo Teu Espírito Santo. Nós não queremos a Tua obra bloqueada, limitada neste lugar por falta da ação do Teu Espírito Santo. Nós não queremos também, Senhor, a simulação, a manifestação emocional, mística, de coisas que parecem espirituais. Nós queremos os frutos do Teu Espírito Santo, os dons, os ministérios, a manifestação do Senhor. Nós queremos os frutos reais da obra do Senhor em nós e através de nós. Manifesta a Tua graça, o Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore nesse momento, junto com alguns irmãos ao seu redor, meu irmão, e declare em nome de Jesus, tudo aquilo que está preparado por Ele, a pessoa do Espírito Santo, dentro de você, ao seu redor, não ficará bloqueado por nada, nenhum pensamento, nenhum preconceito, nenhum temor, nenhum medo, nada. Eu quero o Senhor completamente livre, o Teu Espírito completamente livre para atuar na vida do meu irmão, na minha vida, em nós, nesse lugar, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, a liberdade do Teu Espírito Santo para a glória do Senhor. Oh, Jesus. Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem, Espírito, sou teu templo. Preparado para o louvor, purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, para tua honra serei. Edifica-me, meu Deus, para tua glória, Jesus. Vem Espírito, vem Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem Espírito, Espírito Santo de Deus. Templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus, pra tua glória, Jesus. Pra tua glória, Senhor. Edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus. Edifica-me, oh, Senhor, meu Deus, tua igreja. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. E quando me seguir, purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Eu serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, pra tua glória.